Toma, com isso, né, amigo? No 43 de Bruna Fox. Tem 143, está autorizado o táxi Alfa, reportando o Juliette. Alfa, informará, Juliette. Do 4206, chama Recife, 126, decimal 85. 2085, azul 4206, obrigado. Oceané 143, ingresso Juliette, posição 06. Livre ingresso Juliette, para o 06, 61, 43. Acho possível que temos um tráfego para pousar também na pista 17, que tem prioridade de pouso. Sim, eu já também vou acompanhar também. Controle Salvador, boa noite, azul 25 na Viona. Azul 25 na Viona, no contato radar, sou para o 60, sede Coral. Para o 60, Coral, 25 na Viona. Voa direto para Coral da Presente. Está presente direto para Coral, 2591. Tango Golf Filósofo, fazendo identificação. Tango Golf Filósofo, contato radar 60 milhas, sudoeste de Salvador. Vou na proa de Mari para a chegada a Mari. E eu recebo sua altimetria dando 505. 505. Gente, o Golf Kilo Oscar deixa até o 050, o ajuste Salvador no 0 no 3. É, só 050, agora demais. Conforme meu papai, Juliette, papá. O senhor vai prosseguir visual? 55, POP 125, 6 horas, galeão. P355, estou autorizado o táxi, Apache 19, TAPS a Índia, ponto 0 no 0, torre 11895, ajuste altímetro no 0 no 3. Apache 1 no Índia, 1895 no ponto de espera, 1013 agora, o Xané 55, boa. Romeu Papai Juliette Papá, regras modificadas 2104, 13 condições visuais para 3510 direto para Índia. Papá Romeu Zulu, Delta Lima na rotatória. É do braço, Delta Lima, mais um minuto. Chama a torre, 11895 para instrução. 11895, chamado. Controle Bravo Tortango, mantendo 3.000, condições visuais por ponto de isolamento. O Papão Romeu Bravo e Tortango, regras modificadas 2104, deixa para 1.500 pés e reporta no farol de Tapuã. 1.500 pés, vai reportar no farol de Tapuã, Bravo Tortango. Zulu, Delta Lima. 2 voo 080, reporta para o controle. Aqui eu recebo que o senhor está subindo, para o nível 512. Assim, Angel, reportar, continuando no 0-0. A gente reporta atingindo 050, Golf Kilo. 050. Transponder 5411. Espera 360, fora da VEX, para direita da L, liga de 10, 0, final de 4-1 no transporte. 1-6-4-5, está pronto no 2 para o 1645, após a passagem do Airbus da Avianca, retaguarda está autorizado. Pushback funcionamento, chamando pronto para o táxi. Toda a passagem da Avianca retaguarda está autorizado. Pushback funcionamento, 1645. Salvador, Xané 6201, posição 7, pushback funcionamento. 6201, nós estamos autorizados, chamando pronto táxi. Chamar para o táxi, 6201. Meu bravo Vitor Tano na escuta da torre. Bom, meu bravo Vitor Tano, chama a torre 1895. Bravo Vitor Tano? Ah, beba, farol de Tapão visual. Chama a torre 1895. 2895, grato, bom trabalho. Tá, 17, tá autorizado? Oi Salvador, muito boa noite, Papão Meu Bravo, Vitor Tango. Ah, Vitor Tango, reporte na final. Vai guardar na final 3, sim, Bravo, Vitor Tango. Bom, aguarde para a descida, segue na, ingresso na final da 17. Ingressamos, aguarda para a descida, Zulu Delta Lima. Oi Salvador, boa noite, Xené 6355, ponto de espera da 10, pronto. Xané 6355, boa noite, a linha decola da 10, vento 160 graus, com 8 nós. A linha decola da 10, Xané 6355. Prova de torção avistado, livre pouso na 35, vento 160 graus, com 9 nós, altímetro no 0, no 2. Gente, livre pouso 35, dá pra apertar. Delta Lima reporte final de 2 milhas. Reporte final de 2 milhas, Zulu Delta Lima. O Delta Lima autorizado descida, a seu critério, reporte final de 2 milhas. Sim, a gente reportará. Para Vitor Tango, solo 08, informa o pátio. Reporte livrando. Frequência livre estacionada. 355, decolado ao 09, controle 19, decimal 35, com voo. 1935, Xané 55, boa noite, bom trabalho. 897, pushback, acionamento, gate 5. Xané 6355, decolou, passando 1300. Xané 6355, contato radar, grupo nível voo 360, após 2000 pés, direto Leda. Passado 360, após 2000, Leda, o Xané 55. Prossiga. Meia 201, segue o Boeing da Gol para Ponte Vela, Cinto Nozeano, e a Pate 1, 2, 1, 9, 900. O Saulo Azul, TAM 3897. O TAM 3897, prossiga. Pushback e acionamento no 5. Sim, instruções, por gentileza. Mandando 3897. Autorizado táxi à Índia, ponto 010, torre 11895, existe no 013, bom voo. Alô, 11, informa o pátio. Gente, livre táxi, pátio 5. Também 3297, reporta na táxi. Salvador, Chané 6259, boa noite, tem informação Romeu. Chané 6259, boa noite, prepara a saída da Euleda Motiva. A Euleda Motiva, graças. Economia 45, pronto, não pode esperar aqui da 1-0. 645, a linha decola da 1-0, ventuno 70 graus, com Itunó. Aqui decola 1-0, da 1-0. Controle, autoriza o passagem, passar. Para o Autorizado descida até o 1500 pés na Troia de Paripo, Juliette Papá, Juliette Papá. Reporte em Paripo. Decola a pista 1 no 0, a curva direita. Saída da El Leda Motiva. Via Upesulu 1 no 0. Após Piraí, Umbade, Upesulu 4-4 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119.35, transponder 5405. Na 360 para Guarulhos, na saída da El Leda Mótima, apesulou 1-0, Piraí, Umbade direto, apesulou 4-4 em nossa decisão controle, 5-4-0, transforme, eu vou chamar 6259-2360. 5405, transponda, chamação, pushback, acionamento, CNE 6259. Camará. Pushback, acionamento no 10, o SAN 3567. SAN 3567, estou autorizado, chamo para um táxi. Pela tarde. Estabilizado. É, eu vou pro lado. Decolador 15, controle 19.35, com voo. 19.35, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, voo na 645. Gol no 645, contato radar, gol 360, saída da Euleta. Da Euleta, 360. Está com 228 a bordo, alternando Galeão, 3 horas e 40 de autonomia. São 3897, autorizado táxi via parte 1, táxi em dia, com no 0, torre 11895, ajuste sentimento no 0, no 3. Ok, parte 1, em dia, com 2,95, ajustado padrão, está 3897. Queira, até o 5-0, vai reportar estabilizado, o gol de loja. Azul 2591, às 53 milhas, tudo a gente de Salvador, serviço aberto terminado. Chame agora o controle Ilhéus em 120, decimal 1. 201-2591, boa. Na 6355, chama Recife, 125, decimal 1. 251, Oxanel 6355, boa. 567, está autorizado o táxi, parte 1, táxi Índia, considero no 0, chame torre 11895, ajuste no 0, no 3. Parte 1, Índia, 1895013, tá? 3567. 4, Decolado aos 18, controle 19.35, com gol. Controle 19.35, Oceano 201, obrigado. Controle Salvador, Oceano 6201, Morante. Oceano 6201, contato radar, no ponto 360, na saída da Eulida. Após 2 mil pés, autorizada para o Eulida. Faz 2000 pés, cross de Leda, perfil da El Leda, a 201. Salvador, boa noite, 3897. 3897, torre 118, decimal 95. Salvador, boa noite, 3897. Boa noite, tá 3897, mantenha a ponte espera. Espera a ponte espera, 3897. Confirme sua posição. Tá passando vertical de duna agora, tá? Sete, reporte estabilizado, Golf Quilos. Reporte não estabilizado, Golf Quilos. Localizador, Golfo Quilo Oscar. Golfo Quilo Oscar, chame a torre em 118 decimal 95. 1895, Golfo Quilo Oscar. Parte externo. Abraçará, Golfo Quilo Oscar. Livre até Juliette Serra. Qual foi o vento para o Golfo Quilo Oscar, então? 170 graus com 9 nós. Prato. Quem que o Papai de Leite Papá reporta na rotatória ou visual com o campo? Sente, aguarde com vocês para todos. Sim, aguardando o Papai de Leite Papá. Está presente, só foi cancelamento, estou a seguir para 117, o Golfo Quilo Oscar. Você vai seguir com base curta? Sim, Matheus. Gente, o Golfo Quilo Oscar avistado, reporte base para final do 17. Reporte na base para final do 17, Golfo Quilo Oscar. 3897, ele mantém no zero. Autorizando aí, mantém no zero, 3897. 05, boa noite, informação, Quebec. Como 705, boa noite, autorizado a chegada, bom, desce para 4 mil pés, o ajuste no 013. 13, 4 mil pés na ponte do 1975. No 645, chama centro Recife, no 25, decimal 1. 25, Ana. Livre pouso na 1-7, vento 1-7-0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 1-7, Golfo Quilo Oscar. Papá, Juliette, papá, na rotatória, visual com campo. Papai Romeu, Papai Juliette, Papai Torre, 1895. 1895, boa noite. Oi, boa noite, é o Papai Romeu, Papai Juliette, Papai, na rotatória do Novo Campo. Papai Romeu, Papai Juliette, Papai, ingresso na final do ano 7, reporte aí, final de 3 milhas. Ingressando na final do ano 7, reportará a final de 3 milhas, o Papai Juliette, Papai. Castelo 24, informa o pátio. Júpiter Taxi, pátio 5. Falamos que recebemos seu sinal com falhas aqui na repetidora. Sugiro fazer uma verificação no transponder depois. Gente, frequência de ver estacionar. 23567, está pronto. 3567, alinha e mantenho no zero. Ali, mantém. 3897, decolar 1224, controle 1, nave decimal 35, bom voo. 935, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 3897. Tá, 3897, contato cadastro, para o 320, saída da El Leda. Ok, meu Nira, você vê? 320. Então, só me registra 320, tá? 3897, pode voar, Leda? Dan 3897, manter o perfil da saída. O nível 3, qual que seria o nível final do senhor? Se tiver autorizado, o nível 320, tá certo, cara? 320, 3897. É, suma então sem restrições para o 320, tá? 3897. É, 320 subindo, 3897. Livre decolar da 1-0, vento 1-7-0 graus com 9 nós. Decolagem da 3-5-0. A 201 chama centro Recife, 1-2-5, décima 1. Recife, 25 horas, 6201. Decolador 27, controle 1, nave decimal 35, bom voo. É nave 35, quanto é isso? Papá Juliette, papá, solo 27, informa o pátio. Controle, está 3567, boa. Está 3567, contato cadastro para o 360, saída Arbo Elefa. Arbo Elefa, o sinal solicitado foi 300. Chego guardando 3567. Três autorizado o nível final 300. Final 300, tá? 3567. Vai ser livre ao estacionar. Para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 3, autorizado final, reporta estabilizado. 2.000 pés, 1.013, reporta estabilizado no IRS, gol no 705. Plantão 3897, chama Centro Recife, 125, décima 1. 25, 1. Uno 705 e ali, essa distância. O 705 completa com a torre, 1895. 25, prossiga. Tinha dado contato com o tráfego na frequência do 2110 negativo? Tem que autorização é 1219 mesmo. Muito grato. Poderia contar por gentileza se já dispõe do tráfego da fronteira 251 para Brasília? Chegou 1705, muito boa noite. Final da 106 milhas. Boa noite, Bono 705, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 1,60 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Afirmativo, grato, livre pouso na 10, baixar travado, Bono 705. Quando opera 119, decimal 35, transponder 5414. O Cena 2581 foi autorizado, então, o plano conforme a Rafa, o peso do 17 com a roda DCT, vai decolar com a direita, saída, Arbor, Elefa, o controle é 1965, transponde 5414. A coordenação informa que permanece na sua escuta. Afirmo 2581, o acionamento por conta e risco, chamando pronto para o táxi. Afirmativo, para a coordenação quando efetuar o acionamento, vou informar. Ele permanece aqui, na escuta. Salvador, Fronteira 2581, retornando. Prossiga. Foi feita uma CHG solicitando a mudança do nível para o 380, para eu confirmar se você tem essa informação. Quente, 2581, no instante, por gentileza. Bono 705, no solo 38, livre à direita, estima solo 1219. 219, Bono 705. Bono Salvador, Bono 705, boa noite. Bono 705, está autorizado Alfa Juliette, posição 0241. Alfa Juliette, posição 02, Bono 705. 2581, solo voltando? Ah, escuta. Gente, então modifica o nível para o 380. Afirmativo, muito grato. Reportará quando realizar o seu. Salvador, Oxané 6259, puxa acionamento, siga 6. Oxané 6259, autorizado. Pegue acionamento, reporte pronto para o táxi. Tomara táxi, 6259. Good night. Salvador, boa noite, TAM 3197, ciente da Romeu, 360 para o Galeão. TAM 3197, boa noite, autorizado Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano, saída da El, Leda, Irume, decola pista no zero, primeira curva à direita, aciona o transponder 5430, frequência do controle em 119 decimal 35. 360 autorizado, aerovia Open November 857 conforme o plano, decolando a 10, da El, Leda e Irume, 5430 e 1935, copiou 3197. 3197, repito, transponder. 5430. Planejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Ok, tá com muito barulho aí no fundo. Gente. Alfa, ponto de espera, pistão no zero, chame torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, padrão. Ajuste padrão, paciente de Vidar, Cipátio, Índia e Bravo, medo, esse com nós. Papatango, Oscar Juliette X-Ray, aciona a identificação. Mari para chegada Mari e reporta no ideal de descida. Atango, Oscar de Leste, foi, não recebo o seu modo Charlie. Negativo. Próximo ponto, espera da 10, pronto. Xalé 6259, livre decolagem, pistão no zero. Ventou 170 graus, 7 metros. Livre decolagem, livre decolagem, pistão no zero. Xalé 6259, decolador 54, chama controle, 119, decimal 35. 1-1-9-3-5, 6-2-5-9. 1-1-9, decimal 35, Xalé. 1-1-9-3-5, obrigado, bom trabalho. Chama. Controle Salvador, Oxenay 6259. Oxenay 6259, contato radar, sou para o 360, após 2 mil pés, direto Leda. Ok, passando 2 mil, Leda na coroa, ascensão 360, o 6259. Controle Oxenay 6259, possível coordenar para o Edmontiva? Aguarde o Oxenay 6259. Ok, na escuta. Salvador está 3197 no 03, puxa estacionamento. São 3197 autorizado, suspeito estacionamento, reporte para o nosso prototipo. Salvador, boa noite, gol no 099, informação Romeu, autorização Confins. Gol no 099, autorizado, Confins, nível 360, rodovia Pedolu 21, saída Arbo, após posição Elefa, decola pistão no 0, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5437, controle em 1, 19.35. 360 autorizada, aerovia Upper Zulu 21, saída Arbor, transição Enefa, volta pistão no 0, curva direita, código transponder 5437, controle 11935. Zona 099, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Camarada, obrigado.